Humildade e união. É os canalhas do comércio. O passado é uma parada. Sem você. Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer se você não voltar. É grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? Onde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer se você não voltar. É grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? Onde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. DJ Roger Mix. Please don't stop the music. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Que o tempo não passe pra nós dois. músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Miltinho do Comércio, da equipe Os Canalhas do Comércio. A mídia é Os Canalhas do Comércio. A saudade sempre batendo forte no seu coração. Existem momentos na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva,

vem meu amor me completar. Mas por favor me dê se eu te chamei em vão. Prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso, o tesão. Numa trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor me completar. Mas por favor me dê se eu te chamei em vão. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor me completar. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. Ligue o volume do amor. Seu dinheiro. Miltinho, Gabi, Neco, Jaime, Frank, sempre canalhas do comércio. Quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou. O que eu quero são teus lindos olhos, morena, tão cheios de amor. O sol brilha no infinito e aquece o mundo aflito. Quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero ter o teu amor, que me dá que me dá calor. Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver assim. Pois vagabundo é o próprio mundo que vai girando no azul do céu. Quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero ter o teu amor, que me dá a vida, que me dá. Meu destino é viver assim. Pois vagabundo é o próprio mundo e vai girando no azul do céu. Quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero ter o teu amor, que me dá a vida, que me dá calor. Mas quem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde. Miltinho, Gabi, Neco, Jaime, Frank, sempre canalhas do comércio. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha no lugar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Se chega pra perto e vem que dá certo, vem. O passado aqui é muito mais gostoso. Multinho do Comércio, da equipe Os Canalhas do Comércio. Me queres como amigo, te quero tanto, não sou capaz de suportar, te quero tanto.